Todo mundo aqui vai dançar. DJ aí, Daniel. Toca o negócio aí. De São Francisco. São Francisco. Minas Gerais. Toca o negócio aí. Joga na cara.